Tia Maria, outra vez, se você quiser perguntar. Tia Maria, outra vez, pra você nunca duvidar. Tia Maria, outra vez, como fogo no teu olhar. Tia Maria, outra vez, se visse você partir. Tia Maria, outra vez, se eu tivesse que te buscar. Tia Maria, outra vez, te ouviria outra vez.